Boa tarde, caros colegas. Sejam bem-vindos a mais um espaço de debate à sexta-feira. Hoje temos como tema informal versus formal, informal mais formal, dinâmicas de uma mudança de comércio capitalista em Luanda, que será apresentado pelo pesquisador Carlos Lopes e também professor universitário. Gostaria de agradecer ao Sr. Carlos por ter tirado alguns minutos do tempo para partilhar um bocadinho do que é esse informal versus formal, informal mais formal. Não sei se é roupa ou uma outra coisa. Isso é uma coisa, isso é uma coisa clássica como roupa, não sei. O Sr. Carlos vai nos dizer o que é isso. Se quiser dizer algumas palavras, gostaria de dizer que também tem aqui à venda o livro do Sr. Carlos Lopes, que foi sobre os candongueiros com papatas. Que foi lançado já em 2011. Quem estiver interessado depois do fim da apresentação e também do debate pode ter a oportunidade de comprá-lo. Já esgotou, não é? Nós somos privilegiados. Este está quase no fim. Ok. Está bom. Não, esse é mesmo o Martin Grafito. Obrigada. Seja bem-vindo. Okay. Muito obrigado. Agradecer à DW. O convite para cá vir, já não é a primeira vez que cá venho, já sou repetente, sinto mais ou menos em casa. Eu sobre mim não vou perder grande tempo, eu sou angolano, faço investigação sobre a realidade social angolana e estou cá para partilhar alguma dessa experiência que eu tenho vindo a observar com vocês. É esse o objetivo da minha presença aqui. Sobre esta temática concreta de hoje, isto vou só enquadrar o processo. Há uma empresa que é angolana, que é a Sinfic, que tem um centro de estudos e sondagens, que organizou umas jornadas de pesquisa em marketing. Foi uma iniciativa que eu achei interessante, para a qual eu fui convidado a observar, onde eles... juntamente com as universidades angolanas, quer públicas, quer privadas, eles constituíram equipas em diferentes universidades angolanas, formaram, selecionaram e capacitaram estudantes dessas universidades para se apropriarem e colocarem no terreno práticas de pesquisa em diferentes áreas do marketing. Os temas foram diversificados e à Faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto foi atribuído a realização de um trabalho sobre a relação entre o formal e o informal no campo da área da distribuição retalhista, do comércio retalhista. Portanto, o trabalho sobre o qual eu fiz depois o meu trabalho foi a pesquisa de terreno feita pelos jovens estudantes da Universidade Agostinho Neto, da Faculdade de Economia, que fizeram um inquérito relativamente alargado a pessoas da cidade de Luanda, de várias áreas da cidade de Luanda. Depois já vamos ver as características metodológicas que tiveram associadas ao inquérito. E foi sobre esse trabalho de recolha feito por esses alunos, fizeram uma apresentação deles no contexto das jornadas de marketing. Depois eu peguei na base de dados que foi fornecida pela instituição e fiz um texto que foi publicado na Economia e Mercado há uns meses atrás. Então o que eu venho apresentar aqui é o essencial do trabalho que eu entreguei à revista, eventualmente com algumas limitações, porque não tínhamos espaço para falar de tudo o que o artigo falava, mas com alguns aspectos que eu achei mais importantes. Eu, nesta apresentação de PowerPoint que eu preparei exclusivamente para esta sessão, tenho aqui alguma informação. Então temos aqui aquilo que eu disse, a sondagem feita no quadro da iniciativa Jornadas de Pesquisa em Marketing, à qual eu acrescentei, quando foi pedida a minha contribuição, um levantamento de preços nas estruturas formais e informais, que não fazia parte do trabalho dos estudantes. Isso já foi uma solicitação minha para permitir comparar as diferentes situações. O que se pretendia com o trabalho era obter informação sobre as diferentes dinâmicas que estão em curso atualmente na sociedade angolana. Algumas delas têm uma dimensão macroeconómica, outras têm uma dimensão de segmento comercial, mas para nós todos é visível que, de há uns anos para cá, começou a haver uma grande proliferação de espaços de comercialização mais modernos, sob a forma de supermercados e de hipermercados, que não existiam no quadro do abastecimento alimentar das populações angolanas e concretamente em Luanda. Isso representa uma mudança significativa comparada com a situação que acontecia há alguns anos atrás, não apenas por força do acesso maior que as pessoas têm aos produtos, e eventualmente, em algumas circunstâncias e em alguns casos, a produtos mais baratos, mais acessíveis e com maiores garantias de qualidade, mas também porque, a par desse processo, temos também, em paralelo, alguma intervenção do Executivo angolano, no sentido de, para dar condições de operação a estes players ou a estes operadores internacionais e nacionais formalizados, atuar de forma restritiva sobre o outro lado do processo, o outro lado do campo deste segmento de atividade, que é a área informal, a área da comercialização informal. Eu, quando aqui digo do outro lado, não estou a dizer que é o lado oposto ou antagónico, e daí o título. Eu queria, com o título, significar isto. Muitas vezes tem-se a ideia de que as pessoas estão no formal ou estão no informal, e que há uma oposição entre estes dois campos da área da atividade. A minha perspectiva é um bocadinho mais a outra que está abaixo, porque há informal e há informal, e informal em somatório, isto é, as pessoas, os consumidores, em vez de escolherem o entre um e outro, muitas vezes fazem arbitragens racionais ou seleções de opções, onde compram determinado tipo de produtos no formal e outros no informal. Depende das categorias de produtos, depende das categorias de pessoas, e essa é uma das conclusões mais importantes da pesquisa que eu vou já adiantando. É que a grande maioria dos respondentes afirmou fazer as compras em ambos os lados do segmento, dependendo das circunstâncias e da avaliação racional que fazem das suas necessidades, que têm não a ver apenas só com a questão do preço e com a qualidade dos produtos, e com a garantia que normalmente vem associada a esses produtos, mas também tem a ver com questões menos, aparentemente menos visíveis, mas tem a ver com o tempo que as pessoas têm que despender para ir fazer as suas aquisições. Esta, aliás, é uma das ideias que nós, no fim da apresentação, vamos considerar aqui como ideias para reter, e que tem a ver com aquilo que justifica o sucesso, entre aspas, da venda ambulante no contexto de uma cidade como Luanda. Apesar de todos os esforços de regulação da atividade, continuamos a ver zungueiros e vendedores ambulantes um bocado por toda a cidade e em áreas de muita concentração destes operadores, explicado por uma questão fundamental, que é o trânsito e os engarrafamentos. Ou seja, do meu ponto de vista, eu já estou a adiantar uma série de coisas em relação ao que aqui vai ser dito. Quem quiser resolver o problema da zunga em Luanda, e há quem queira, neste sentido, olhando para a zunga como um problema, que eu também acho que é a perspectiva mais correta, mas quem quiser resolver não pode pensar em resolvê-lo antes de resolver antes os problemas do emprego e o problema do engarrafamento, que são dois problemas críticos para serem resolvidos. Sem a resolução destes dois, a zunga vai sempre continuar, por mais esforços de reparação que sejam feitos. Nesta altura, e em termos de enquadramento, nós temos uma estrutura de comércio retalhista em Angola que contempla vários tipos de segmentos. Temos um primeiro, que é o chamado canal Horeca, que inclui hotéis, restaurantes e cafés. E aqui temos uma questão, de certa forma, ambígua, que tem a ver com aquilo que são os chamados estabelecimentos do comércio precário. Há uma disposição do Ministério do Comércio que regula a atividade desses estabelecimentos. E a questão que isso se coloca a nós, investigadores, é esta. Como é que vamos classificar estes documentos? Em que lado do campo, formal ou informal? porque boa parte destes estabelecimentos são só parcialmente formais. E para efeitos de análise quantitativa, de pesquisa científica, esta questão da pertença, da inclusão deste tipo de estabelecimentos num ou noutro segmento faz toda a diferença, como vocês vão verificar pelos resultados que são apresentados neste estudo. Eu vou-vos apresentar os resultados a que chegaram os alunos da universidade, que incluíram exatamente este segmento como sendo um segmento formal. E isso permitiu depois, por exemplo, que a revista pudesse apresentar como título, na capa, que o formal está a ganhar o informal, que é uma perspectiva na qual eu não me revejo e que eu não escrevo, não sublinho por baixo. Aliás, quem teve acesso à informação da revista, depois, um bocado mais à frente, lia uma pequena entrevista que me foi feita, onde eu dizia exatamente o contrário, daquilo que foi destacado como capa, como título importante. Depois temos o segmento do retalho formal tradicional, que inclui uma série de estabelecimentos de base local, que ali estão identificados, desde mercearias, padarias, pastelarias, talhos, etc. Cadeia retalhistas de menor dimensão, de âmbito local. Para avançar. Os grandes grupos retalhistas, que nesta altura é a grande moda no contexto do retalho informal angolano, há cada vez mais cadeias a este nível e perfilam-se outras para entrar no mercado. Nomeadamente fala-se muito da chegada próxima do grupo Sonae de Portugal, em associação com investidores angolanos, a juntar a todos aqueles que já ali aparecem identificados e que já constituem uma cadeia relativamente significativa de lojas de comércio a retalho moderno, no sentido moderno da expressão. Paralelamente também começa a crescer, mas ainda não com a expressão que se esperava, o segmento dos centros comerciais. Estão previstos para breve prazo uns 3 ou 4 que serão lançados quando acabarem estes empreendimentos de grande escala que estão a ser feitos na cidade. E finalmente temos um segmento do retalho informal que inclui vários níveis de atividade, que vão desde o comércio realizado nos mercados ao comércio realizado na rua, em sítios fixos, ao comércio à porta de casa e ao comércio ambulante. Este segmento também convoca aqui algumas dificuldades de categorização. Por exemplo, quando nós pensamos nos mercados, temos diferentes tipos de mercados no contexto atual. Temos mercados municipais e mercados não são municipais, depois temos mercados de gestão pública e temos mercados de gestão privada. E nesta grande diversidade de categorizações, nós temos alguma dificuldade em separar as águas, assim, quais são os mercados que podemos considerar onde, como formais ou como formalizados, quais são aqueles que podemos considerar como informalizados ou informais. É, portanto, também uma outra área de difícil definição, que é, aliás, um dos grandes problemas que quem estuda as atividades informais tem, é o de medir a dimensão da economia informal. Exatamente porque há muitas zonas de ambiguidade, de transição entre os operadores e porque, inclusivamente, há operadores que fazem trajetórias de percurso em função de oportunidades que têm e umas vezes estão no informal, outras estão no informal, para além daqueles que acumulam, que de dia são funcionários públicos e à noite são os proprietários, por exemplo, de uma lanchonete ou de um negócio qualquer à porta de casa, nas imediações da casa. E, portanto, encontrar a forma exata de classificar estes agentes é um problema que, em termos de medição e de avaliação, que é aquilo que se pretende fazer aqui, coloca grandes dificuldades. Vamos avançar. Esta é a situação que existe. Importa dizer que a informação a estatística é muito escassa. Nós não temos, por exemplo, em Angola, nenhum estudo de base alargada que permita ter uma ideia de qual é a real dimensão da economia informal no contexto angolano. Temos alguns estudos feitos por autores estrangeiros, nomeadamente há um economista ligado ao Banco Mundial que se chama Frederick Schneider, que tem um trabalho que ele tem vindo a atualizar desde 2004 para cá, Aliás, não, desde 1999 para cá, e onde, através de métodos estatísticos de estimação indireta, ele chega a uma relação percentual para os diferentes países do mundo sobre o valor criado pela economia informal por referência ao produto interno bruto ou à riqueza criada dentro do país. E ele tem vindo a fazer isto, mas de base nacional não temos informação nenhuma. Por exemplo, o IBEP não trazia informação diretamente orientada para identificar este segmento. Eu não sei se o censo nos vai permitir ter alguma informação a este nível, mas penso que não. O que há são estudos de caso feitos por pesquisadores, por instituições, sobre diferentes áreas, que não permitem ter a noção concreta do que vale e do que significa esta realidade na sociedade angolana. Mas basta andar de olhos abertos, não é? Basta andar de olhos abertos nas ruas da cidade e de olhos abertos na periferia da cidade para se ter a noção de que é um fenómeno de grande magnitude e com uma grande expressão, não só a nível da ocupação que permite a quem vive desse negócio, mas pela função social que desempenha enquanto cadeia de abastecimento para grande parte da população, sobretudo a população de rendimentos mais baixos. Os anos mais recentes acentuam aqui esta tensão entre, por um lado, o progresso da modernização do retalho informal no contexto angolano e, por outro lado, a manutenção da importância do segmento informal nas suas várias modalidades. Esta dinâmica de mudanças que está a acontecer não surge isolada, ela resulta de um conjunto de mudanças no quadro da economia e da sociedade angolana, e eu elenquei aqui apenas algumas delas. Houve realmente um aumento do poder de compra médio dos cidadãos angolanos, ele é medido, entre 2008 e 2012 passou-se para um rendimento médio per capita de 4.671 dólares para 5.788 dólares. É isto que dizem as estatísticas internacionais, nomeadamente a informação recolhida do Banco Africano do Desenvolvimento, no perfil do setor privado. Paralelamente a isto, houve um processo de políticas económicas procedidas pelo Executivo angolano que permitiu que os níveis de inflação fossem substancialmente reduzidos. Atualmente já estamos na casa de um dígito, entre os 8,5% a 9%. Isto tem impacto nas dinâmicas de consumo das pessoas. Depois houve todo o processo de reabilitação de infraestruturas que aumentou bastante a mobilidade de circulação de pessoas e mercadorias e permitiu o acesso dos produtos com mais facilidade aos locais nos quais as pessoas se vão fornecer e vão fazer as suas compras. E houve também alguma diversificação, ainda que limitada, da atividade económica em alguns subsetores com reflexos nas dinâmicas da procura interna. Portanto, temos em Angola um processo relativamente bem definido de algum crescimento da capacidade aquisitiva daquilo que é considerado pelos especialistas como a classe média angolana. A classe média angolana, que é uma categoria que, curiosamente, em alguns estudos, é apresentada como sendo todos os cidadãos que por dia têm um gasto superior a 4 dólares. Por exemplo, um dos estudos a que eu tive acesso categoriza esta classe média como começando a partir daqui. É evidente que temos que olhar para esta perspectiva com um sentido muito crítico, não é? Mas o processo que se passa em Angola vem um bocadinho na linha daquilo que está a acontecer noutras economias africanas. E eu já voltarei aqui, porque pode só passar para outro a seguir, ainda para o outro. Há um estudo feito por uma consultora internacional, que é a McKinsey, que se chama Ascensão do Consumidor Africano, que é um estudo de grande dimensão, 13 mil informantes, é um inquérito de grande dimensão, feito em 10 países africanos. E este, os países estão ali elencados, Angola é um deles, e o que este estudo, a principal conclusão a que este estudo chegou, é que para além de haver uma dualidade em todos estes países entre o consumo no segmento informal e o consumo no segmento formal, há efetivamente um processo de modernização das estruturas de retalho nesses países, que vem associada à emergência de uma nova categoria de consumidores, que são sobretudo os jovens mais polarizados, que já se apropriaram de práticas de consumo mais modernas, ou se quiserem, mais ocidentalizadas. Esta é uma conclusão importante deste estudo, que apresenta algumas referências que eu achei interessante sublinhar aqui. Por exemplo, a de que 81% do consumo privado africano se concentra nestes 10 países. Angola é um deles, e reparem, vejam bem quais são. E depois, que os níveis de consumo de África em 2011 já eram superiores àqueles que eram apresentados por países como a Índia ou a Rússia. O que significa que há aqui uma mudança comparativamente ao que acontecia tempos atrás, relativamente à capacidade aquisitiva das populações africanas. Vamos? Diga? Sim, agora se não se importa, voltamos atrás. Isto era só para fazer o enquadramento. Eu já tinha referido aqui que há uma intervenção do Executivo no sentido da formalização, e isto não tem só a ver com a venda ambulante. Há o Programa de Desenvolvimento Nacional 2013-2017 integra como objetivo específico a formalização da economia informal. Há um programa de reconversão da economia informal patrocinado pelo Ministério da Economia, que está agora a começar a ser posto em curso. Há outras iniciativas como o BUE, por exemplo, cuja avaliação está para ser feita e que deveria ser feita, porque do meu ponto de vista tem sido um relativo fracasso, mas que é uma iniciativa no sentido da formalização. Mas há outras iniciativas de outros órgãos institucionais angolanos, por exemplo, do Ministério do Trabalho, do MAPTES, Ministério da Administração Pública de Trabalho e Segurança Social, associadas à promoção do empreendedorismo, o chamado Programa dos CLESES, dos Centros Locais de Empreendedorismo e Prestação de Serviços. Há iniciativas do Ministério da Família e da Promoção da Mulher, no campo do microcrédito, para determinados grupos de mulheres. O próprio MAPTES também tem iniciativas de microcrédito direcionadas para alguns jovens em idade de se tornarem futuros empreendedores, e estas iniciativas apontam todas para o mesmo caminho, a de que é importante, do ponto de vista do Executivo angolano, formalizar a economia. Há aqui um problema de coordenação, ou de falta de coordenação. Isto são iniciativas que têm vindo a ser desenvolvidas, mas cada área institucional está a fazer o seu caminho próprio. Não há, tanto quanto eu conheço, não há uma comunicação constante, nem há um alinhamento de programas no quadro destas práticas. Depois houve uma série também de iniciativas que o Ministério do Comércio tomou no sentido de regular a atividade comercial, sobretudo nos mercados, que tem a ver, por exemplo, com o registro de operadores, com deslocalização de mercados. Um exemplo mais emblemático é a deslocalização do Roque Santeiro, e tem havido outras iniciativas nesta área, têm sido postas em curso, umas com mais sucesso e outras com sucesso nenhum, por parte do Executivo, mas há claramente, nesta altura, o reconhecimento pelo Governo angolano de que o informal existe e de que tem que se olhar para ele, e tem que se olhar para ele de forma estruturada. Que é do meu ponto de vista, isto é um passo em frente, porque aqui há uns anos atrás nenhum programa do governo admitia sequer falar da economia informal. Isso não existia, era uma realidade estranha. E só o facto de ser admitido formalmente que este lado da economia existe, que este lado tem importância social e económica, já é, do meu ponto de vista, um passo em frente. Vamos avançar. Outros fenómenos que se estão a verificar no contexto angolano e que ajudam a enquadrar o nosso estudo têm a ver com, por um lado, o início daquilo a que é uma transição demográfica da população angolana, que é muito jovem, mas onde começa a ser importante o segmento da população com idade superior aos 18 anos, que são os futuros, que já são consumidores e que são os futuros potenciais grandes consumidores dos diferentes espaços da oferta comercial que existem. Há também a continuidade do processo de urbanização ou de sobre-urbanização do país, não só a Luanda. O final do conflito militar não travou as dinâmicas de sobreconcentração urbana, se calhar até as acentuou. Isto é um estudo que valia a pena também ser feito. E por outro lado, há esta realidade nova, moderna e muito útil, que é a globalização das novas tecnologias de informação, o acesso à internet, o acesso à mobilidade de deslocação com grande facilidade, que permite que boa parte destes jovens consumidores, que vão ser os futuros consumidores importantes do país, já se tenham apropriado de valores, de práticas, de hábitos que estão muito ligados às práticas do mundo mais desenvolvido, às aquisições de marca, às aquisições de produtos com garantia, às aquisições em produtos de produtos em sítios com ambientes simpáticos, agradáveis, com música, bem decorados, bonitos, todas aquelas questões que normalmente com higiene, com todo o tipo de enquadramento que normalmente é associado ao formato moderno do retalho comercial. E é neste contexto todo, com estas mudanças todas, que nós temos que enquadrar este pequeno estudo que aqui é apresentado. Vamos avançar sobre isso já. Eu já dei algumas ideias sobre isto. Basicamente, esta é uma percepção individual. Podemos dizer que relativamente aos jovens que configuram a tal classe média urbana, e vamos chamar classe média entre aspas, porque os patamares aquisitivos depois são muito discutíveis, mas como eu disse, o Banco Africano de Desenvolvimento defende essa tese que acima do consumo de 4 dólares diários já se entra na categorização. E eles também têm um estudo interessante que eu não trouxe para aqui, mas foi sobre estas questões do consumo africano e da ascensão da classe média africana. Há dois ou três estudos, para além deste feito pela McKinsey, há um da Deloitte também, nesta área, e há um mesmo do Banco Africano de Desenvolvimento, para quem estiver interessado, que podem consultar e estão disponíveis na net, e que abordam todos esta temática do crescimento dos níveis de consumo e das mudanças das características de consumo nas sociedades africanas. Relativamente aos jovens, o que podemos dizer é que são orientados pela marca, e no caso dos angolanos a questão da marca é uma questão importante. Os angolanos gostam de mostrar que o telemóvel é Apple e que as calças são desta marca e o automóvel é daquela. Isto é muito cultural, mas nota-se bastante. Questões de fidelidade às marcas, de adesão às novas modas, tendências, tecnologias, tudo isto eu acho que é perfeitamente perceptível entre a população urbana, jovem, angolana, e ajuda a explicar esta dinâmica de sucesso que os grandes empreendimentos comerciais modernos estão a ter no contexto angolano. Por exemplo, se olharmos para a cadeia Quero, se nós formos a qualquer um dos queiros que estão na zona da Grande Luanda, a qualquer hora do dia estão cheios. Quero o de Viana, quero o de Talatona. Eu estou a falar dos espaços maiores. Não, há uns queiros mais pequeninos, mas há os queiros com formato de hipermercado, estão permanentemente cheios. Não apenas pessoas a fazer compras para levar para casa, mas através da prestação de serviços, nomeadamente serviços de refeições relativamente rápidas, etc. Há ali uma dinâmica muito grande de atividade que se está a perceber. Eu não estou a fazer publicidade, não, okay. É bom que fique claro, mas é um exemplo que salta à vista, não é? Outra característica dos consumidores jovens é a sensibilidade em relação às questões do preço e às promoções, que é também muito ligado às questões das práticas de comércio moderno. Bom, neste contexto foi então feito o tal estudo que vamos passar aqui a apresentar de forma rápida, e que é isto que aqui está. Entre o dia 3 e 6 de outubro foram auscultados 628 indivíduos com mais de 18 anos responsáveis pelas compras para a casa, para a habitação, na cidade de Luanda. Foi uma amostra não probabilística por cotas, com um intervalo de confiança de 95% e uma margem de erro de mais ou menos 3,5%. Eu vou tentar traduzir por miúdos o que é que isto significa. Quando se fala em nível de confiança de 95%, significa que se nós repetirmos uma pesquisa semelhante com os mesmos objetivos 100 vezes, em 95 delas, vai haver resultados próximos daqueles que nós obtivemos na nossa pesquisa, com uma margem de variação de menos 3,5% a mais 3,5%. Ou seja, imaginando, eu no estudo cheguei à conclusão que 70% dos consumidores compram nos supermercados. Estes números que aqui estão, este nível de confiança e esta margem de erro, significaria que se eu voltasse a fazer a mesma pesquisa 100 vezes, em 95 delas eu ia ter resultados que andariam entre os 66,5% e os 73,5% de consumidores a fazer as compras nos supermercados. Seria o que significa esta informação, é o que ali está. Vamos avançar. Foram consideradas 5 categorias de espaços de compras: de hipermercados, lojas de bar, mercados formais e vendas de rua, e as três primeiras foram integradas no desenho do estudo, que não fui eu que o fiz, no segmento formal. E aqui voltamos àquela questão que eu disse no início e que tem a ver com o facto de se integrarem as lojas de bairro no segmento formal. Temos aqui uma questão conceptual complicada. Muitas das lojas de bairro só são formais porque têm o alvará. De resto, tudo... E as que têm, não é? Há muitas que não têm. Portanto, enquadrar estas lojas como todas pertencentes ao setor formal é um procedimento que eu penso que devia... tem que ser analisado com cautela. Quando muito, devia ter havido aqui a preocupação de tentar fazer uma repartição entre, neste segmento, entre o que poderia ser uma percentagem aceitável de lojas de bairro formais e de lojas de bairro informais. Muitas das lojas dos malianos e outras que existem nos bairros não têm nada de formais, a não ser o registro de propriedade, tudo o resto passa à margem dos circuitos formais de comercialização, e a formalização não é apenas ser titular do alvará, é cumprir todos os outros requisitos, desde a higiene e segurança dos produtos, às práticas de contabilidade, ao pagamento de impostos, tudo isso. Portanto, nada nos garante que este segmento possa ser incluído com facilidade no setor formal. Também não seria incluído com facilidade no setor informal. É uma questão que não é fácil de resolver. Complementarmente à pesquisa, àquele número de pessoas que foi identificado atrás, foi feito o tal levantamento de preços, quer em espaços de venda formais, quer em espaços de venda informais. E neste caso, pegou-se apenas nos hipermercados e supermercados, e nos mercados informais e nos vendedores de rua. O registro de preços abrangeu 22 categorias diferentes de produtos alimentares. No segmento formal, foram registados os preços com base nas medidas convencionais. Os sítios onde foi realizada a recolha de informação sobre os preços estão ali identificados, estabelecimentos daquelas 4 cadeias. Vamos avançar. Para efeitos de comparabilidade, porque temos que comparar preços do formal e do informal e preços do formal de diferentes marcas, por exemplo, estabeleceram-se preços médios com base no menor preço disponível em cada unidade de observação para cada formato. No segmento informal, foram realizadas 4 recolhas para os diferentes vendedores do mesmo tipo de produto, para possibilitar o cálculo do preço médio, sendo que os preços que foram registados no informal foram os preços no final do processo de negociação e não os preços pedidos à cabeça pelos vendedores. Sempre que foi possível, fez-se a comparação entre medidas semelhantes no formal e no informal. Mas isto, não, como vocês conhecem, nem sempre é possível de fazer, porque uma série de produtos são vendidos no informal em unidades de medida bastante diferenciadas, que só apresento ali algumas, mas que, portanto, não são comparadas com o que nos é oferecido nos estabelecimentos de comércio informal. A recolha dos preços foi feita em espaços informais à volta dos espaços formais onde foi realizada a recolha dos preços. Ou seja, por exemplo, no Quilamba Quiache, foi-se ao estabelecimento formal, lá está, e a recolha dos informais foi feita ou nos mercados mais próximos, ou até, às vezes, nos próprios vendedores que estão à frente dos estabelecimentos formais, como há em muitas circunstâncias. Não é? E para permitir que a comparação fosse mais rigorosa, tanto quanto era possível, foram selecionadas 2 ou 3 marcas de consumo mais frequente para serem objeto do levantamento dos preços. E basicamente foi este o processo metodológico que foi usado para se chegar aos resultados que eu agora passo a apresentar. Este é o perfil da amostra, 67% de mulheres, 32,8% de homens, 51,11% de jovens, apenas 5,26% de cotas, não é? A distribuição pelas áreas de recolha, Cacoaco, Quilamba Quiache, Ngombota e Maianga. A escolarização revelou uma presença significativa de licenciados, 30,41%, de pessoas com habilitações correspondentes à 12ª classe, 23,89%, e de indivíduos com formação pré-universitária, 14,65% da amostra. Em termos de situação socioprofissional, empregados ou assalariados, estudantes, profissionais liberais e trabalhadores por conta própria, individuais, que não empregam ninguém, e funcionários públicos preencheram o essencial da amostra que serviu de base ao nosso trabalho. Então temos aqui os primeiros resultados. A pergunta que foi feita foi: onde é que faz as suas compras? E eram dadas aquelas 5 hipóteses. E era dada, e a pessoa não tinha que escolher apenas uma resposta. Então resultou daqui que 56,8% dos informantes afirmaram que fazem compras no mercado informal. 48,6% nos supermercados, 11,5% nas grandes superfícies, 15,6% nas lojas de bar e 2,2% nas lojas da rua. O que foi feito pelos estudantes da universidade foi somar as grandes superfícies aos supermercados e às lojas de bar, em termos de cota de mercado, de penetração no mercado. E então isto permitiu-lhes dizer, e depois para o segmento informal, eles somaram os resultados dos que disseram que compram no segmento, nos mercados, aos vendedores da rua. E com isto eles chegaram à conclusão de que o segmento formal estava a ganhar terreno e já era mais significativo do que o segmento informal. Admitindo que esta metodologia é aceitável, se nós tirarmos as lojas de bairro ali, dali, continuamos a ver a preponderância do segmento informal. E olhando para cada um dos segmentos isoladamente, o maior número de pessoas afirmou que faz as suas compras com regularidade no mercado informal, nos mercados informais, 56,8%. Portanto, diga? Mas eu... quando está a fazer o sumário, fica mais que 100%. Porque são respostas múltiplas. Aqui okay. Por isso é que não aparece 100% ali. Não é? A pessoa tem a possibilidade de responder duas, três ou quatro opções. Até houve alguns casos de pessoas que preencheram, que disseram que faziam compras nos cinco segmentos. O que também não é estranho, não é? Porque as pessoas às vezes vão no trânsito e, por exemplo, quem fuma acabou o tabaco, quer comprar pastilhas elásticas, compra ali, também compra na loja de barro, onde faz determinado tipo de compras, vai ao hipermercado abastecer-se para coisas de maior dimensão. É a razão pela qual não aparece ali o somatório dos 100%. Vamos avançar. Detetou-se uma diferença interessante entre homens e mulheres relativamente aos passos de compra, o que também se calhar tem um bocado a ver com as funções no quadro dos agregados familiares, as funções tradicionais, né? As mulheres são normalmente mais responsáveis pelas compras para o agregado familiar e, portanto, naturalmente tem aqui, no caso dos homens, a diferença entre os que vão ao formal ou ao informal é bem mais significativa daquela que se verifica no caso das mulheres, o que pode estar ligado a esta questão de serem as mulheres quem tem a responsabilidade de fazer as compras para a alimentação da casa e para o funcionamento da casa e, portanto, elas terem que arbitrar com mais rigor as opções de compra em termos de preço e mesmo até em termos de acesso a determinado tipo de produtos que só existem nos espaços informais. Por exemplo, há uma série de produtos ligados à gastronomia tradicional angolana que estão muito mais facilmente disponíveis nos mercados informais do que, ou que nem sei sequer se existem, não é? Nos mercados formais como os hipermercados, por exemplo. Não estou a ver a fuma para fazer o pirão, o bombom, o fumo. Já. Mas se calhar não tem a mesma qualidade, o mesmo sabor. O mesmo gosto. Sabor. Exatamente. E, portanto, as pessoas estão a fazer as suas opções de compra também em função. O batimento também. Tudo isso ajuda a dar. Depois também uma dicotomia entre os jovens e os menos jovens. Em termos da preferência pelos espaços formais comparativamente aos espaços informais. No caso dos jovens, com preferência sobre os espaços formais, e no caso dos menos jovens, com preferência sobre os espaços informais. Interessante também que dos que são clientes dos espaços formais, só uma fatia muito pequena é que tem baixa escolaridade. Há aqui uma clara diferenciação, enquanto que no segmento informal se verifica uma maior presença das pessoas com menor escolaridade comparativamente aos espaços formais. Em termos de categorias socioprofissionais, há diferenças de pormenor. Os assalariados são os principais compradores em ambos os casos. Depois há uma mudança, os estudantes compram de forma significativa nos espaços formais e não nos espaços informais, o que reflete a tal tendência dos jovens para estas práticas globalizadas e modernas que os mais velhos, por exemplo, já não têm. Não é? E os funcionários públicos também a aparecerem aqui como uma categoria de compradores. Vamos avançar. Outra das questões que foi colocada foi porquê que as pessoas compram nos espaços formais. E aqui está a comparação só entre os que foram considerados como segmentos dos espaços formais. E se vocês olharem para ali, temos como fatores principais, no caso, por exemplo, dos hipermercados, que é aquele azul mais escuro, que começa ali na zona dos 40%. Para além do preço, temos a variedade e o sortido de produtos. Eu se calhar vou tentar, seguindo esta linha, preço, variedade e sortido de produtos, organização, limpeza, são as características mais associadas pelos consumidores aos espaços de compra formalizados neste formato dos hipermercados. Se olharmos para, a loja, para as lojas de bairro, as principais características são a localização. É uma característica que se distingue das outras todas. A localização é o fator fundamental que leva a que as pessoas façam as compras na cantina, ou ao pé de casa, ou no pequeno mini mercado ao pé de casa, porque dá jeito, evita perder tempo nas deslocações, já há muitas vezes uma relação de proximidade, é-se tratado de forma mais personalizada, há relações sociais às vezes já estabelecidas, se calhar o cantineiro faz o quilapo e a pessoa paga mais tarde. Há uma série de razões que, à volta desta questão da proximidade, justificam que as pessoas definam esta situação como sendo a mais importante do ponto de vista para explicar porque é que fazem as compras nesses espaços. Fez-se a mesma abordagem para as compras nos espaços informais. Se olharmos para o caso dos mercados informais, onde a percentagem de respostas foi bastante mais abrangente, temos a questão do preço, a questão da variedade de sortido de produtos, aqui não ligada à diversidade, no sentido que consideramos no espaço formal, mas também ligada ao aparecimento dos tais produtos que não aparecem nos formatos formalizados. Foi uma pergunta que não foi feita, foi a questão do fracionamento dos produtos, que é uma razão que leva muitas vezes as pessoas a fazerem as suas compras nos espaços informais. É que podem comprar com unidades de medida que não existem nos formatos formais e que são aquelas que estão acessíveis à sua capacidade aquisitiva. Essa pergunta não foi colocada e, portanto, não aparece aqui respondida, mas se calhar está integrada dentro da variedade de sortido de produtos que nós consideramos aqui como razão para se comprar no espaços informais. Vamos avançar. Outra das questões que foi colocada foi sobre o nível de satisfação dos clientes em relação ao espaço onde fazem as compras. A maior parte dos que se revelaram muito satisfeitos e satisfeitos, isto foi dado aqui uma escala de 5 categorias, muito satisfeitos, satisfeitos, indiferentes, não satisfeitos e insatisfeitos, foi basicamente isto que foi avaliado. A maior parte dos que responderam estavam muito satisfeitos e insatisfeitos, são os que fazem as compras nas grandes superfícies e hipermercados. Dentro dos que se declararam muito satisfeitos e insatisfeitos, a menor percentagem de ocorrências foi relacionada com as vendas na rua. Em relação aos hipermercados, não apareceu nenhuma resposta de alguém que se tivesse considerado totalmente insatisfeito. Em sentido oposto, em relação aos jungueiros, houve 7,1% de informantes que responderam que não estavam nada satisfeitos e não apareceu nenhum que dissesse que estavam muito satisfeitos. Mas isto também não é um tipo de resposta que surpreenda muito, saia fora daquela informação que nós temos e que resulta da nossa observação empírica do senso comum. Também se fez uma questão relacionada com alterações nos locais de consumo. E isto vem no sentido daquela dinâmica de mudança que foi acentuada. 69,87% das pessoas afirmaram ter mudado de espaço de consumo nos últimos 13 anos, com diferenças entre os escalões etários, em alguns deles acima da média geral, que é o caso dos segmentos entre os 25 e 29, entre 30 e 34, entre 35 e 39 anos, e entre 50 e 59, e 45 e 49 também. Há, portanto, uma dinâmica de mudança da parte dos consumidores angolanos que vão mudando em função das avaliações que fazem e da disponibilidade de rendimento que têm para racionalizarem ao máximo a sua capacidade aquisitiva. Outra das questões que foi feita foi que razões é que eles teriam para deixar de comprar no informal e passar a comprar no formal. Então aqui as principais razões invocadas são mais higiene e melhores garantias de conservação dos produtos no mercado formal, foi a resposta maioritária, 33,4%, e melhor localização dos espaços formais, porque há alguns mercados informais de complicado acesso, por exemplo. Não é? Depois, respostas significativas foram também a dos preços mais baixos no mercado formal, 15,6%, e a da maior qualidade dos produtos no mercado formal, 17,3%. Foram as razões apresentadas pelos informantes que poderiam justificar a transição deles de clientes dos espaços informais para os espaços formais. A questão da higiene e conservação não surpreende, se nós também, à vista desarmada, passarmos por alguns espaços de venda informais. Por exemplo, eu moro ali na zona do Barra Azul, mesmo ao pé da ponte, onde havia antigamente um mercado que era o Xabá, que ainda há um pequeno, o que sobra desse mercado, que entra ali pelo bar lá dentro, e ao lado passa um esgoto, que está permanentemente a céu aberto, agora está a ser tapado, mas as pessoas estão a vender ali com aquele clima e aquele ambiente todo à volta, com todas as implicações que aquilo tem a nível da saúde pública e da saúde dos próprios operadores, não é? E da conservação dos produtos. Basta pensarmos, por exemplo, quando vamos aos mercados informais, a carne que lá está é posta e tirada do gelo e voltada a pôr, e tem muitas moscas para dar sabor em cima e tal, dá mais, um gostinho mais especial, mas estas questões depois pesam, dá um tempero. Quando vem a maior mosca. Se calhar, é onde se deve comprar. Significa que elas estão aí para ali por alguma razão, deve ser. Outras constatações que emergiram do estudo, nos hipermercados e mercados, os consumidores disseram que compram mais são artigos de limpeza para o lar, bebidas não alcoólicas, frutas e laticínios, nas lojas de bar, sobretudo bebidas não alcoólicas, nos mercados informais, legumes, mercearia e peixe fresco, na rua, bebidas não alcoólicas e legumes. Foram estas as maiores percentagens de respostas sobre o tipo de compras que são feitas nos diferentes espaços. Também foi avaliado, foi perguntado, esta é uma pergunta sempre complicada de fazer às pessoas, quer em relação ao que ganham, quer em relação ao que gastam, porque as respostas são muitas vezes enviesadas, isto é, dificilmente um operador do informal nos diz quanto é que ganha efetivamente por mês, e dificilmente também um consumidor diz quanto gasta, porque isso permite a quem está a ouvir inferir qual é o padrão de rendimento que a pessoa beneficia, e daí que haja alguma reserva das pessoas em darem respostas realistas e efetivas sobre este tipo de questões. Mas a questão foi colocada, e as principais ideias resultam daqui. 26,4% das pessoas que fazem as compras no supermercado são os consumidores que gastam mais. E estamos quando falamos de gastar mais, são valores superiores a 50 mil kwanzas. Nos supermercados, os que disseram que frequentavam os supermercados gastam entre 2.500 a 15 mil kwanzas. Nos mercados informais, a maior parte dos inquiridos gastam no segmento inferior, no escalão inferior de capacidade aquisitiva, entre 0 e 5 mil. Apesar de também haver números significativos para as outras categorias que foram consideradas. Nas lojas de bairro e nos vendedores da rua é onde se verifica o menor gasto por consumidor em valores inferiores aos 2.500 kwanzas. Isto é apenas o único quadro que eu consegui integrar aqui, porque os outros são muito maiores, que permite fazer algumas comparações entre preços no mercado formal e no informal. Foram selecionados alguns, e olhando só para o quadro, podemos ver que alguns dos produtos, os preços são superiores no mercado formal comparativamente ao mercado informal. Falamos, por exemplo, do açúcar, do arroz, do feijão, dos ovos. São alguns deles. Depois temos alguns outros produtos, e fez-se aqui a avaliação, quer em termos de preços médios e preços mínimos, para ver se havia algum desfasamento entre a informação gerada pela comparação em termos médios e pela comparação em termos mínimos. Produtos, por exemplo, como a água, como o sal, como o repolho, por exemplo, são mais caros no informal do que no formal. São dados interessantes, não é? Por exemplo, a gasosa, não é? Não a gasosa naquele outro sentido, mas a gasosa mesmo é mais cara cá fora, nos ambulantes, do que nos estabelecimentos formais. Os preços mínimos dão uma situação muito semelhante para toda a estrutura de produtos, com uma única diferença, que é, em relação ao feijão branco, é o único produto no qual o diferencial, onde é mais caro e mais barato, entre formal e informal, muda entre o preço médio e o preço mínimo. E eu não consigo encontrar uma resposta lógica para isso. Se calhar vocês podem me ajudar a perceber porquê. Para já, tudo o que é açúcar, arroz, feijão ou alimentares são comprados nos armazéns grandes. Arroz cravo, guariçá, laranja, etc. Seja no mercado informal ou no mercado formal. Há casas de frescos e o Jumbo compra nos mesmos sítios que os vendedores ambulantes, hein? E os vendedores ambulantes não têm impostos e não têm custos fixos. Então podem vender um quilo de açúcar sem quase. Na realidade, enquanto uma casa de frescos vai ter custos fixos, então tem que vender a 167. Mas a minha questão não é essa, é porquê que no feijão é diferente a situação? O feijão branco. Mas o feijão importado, não é que eu disse cá? Importado. Não, eles já vêm nas embalagens de um quilo, pensou, quando são importados. Mas, eu, por exemplo, feijão não há uma preocupação em sacos informais. Não sei, pode ser assim. Mas é o único produto que me criou ali alguma estranheza e para o qual eu não encontrei uma justificação lógica, tá, para esta variação. Depois, a questão do repolho também é interessante, não é? As frutas e legumes na Baixa são mais caros às vendedoras do que, baixas. Sim, por exemplo, a fruta. O ananás na Baixa é 500 contas, não é? A banana, está tudo o que sai, a fruta sai mais caro no informal, mas se calhar não deveria, não é? Há aqui uma lógica de negócio. Oportunidade também. Oportunidade, a gasosa, engarrafamento, calor, suor. Não um ter-condicionado, uma gasosa sem quase, a pessoa compra, porque e por exemplo, muitas vezes observa-se que as pessoas fazem o essencial das suas compras no formato formal e depois vêm, compram a fruta aos vendedores que ali estão à frente. Havendo fruta lá dentro, por exemplo. Não é mais caro. A fruta lá dentro até é mais barata. Por exemplo, eu vou ao ShopRite, que é ali ao pé da minha casa, e compro as bananas mais baratas do que compro na rua. Mas se calhar a qualidade e o aspecto é diferente. Para além de que já tenho alguma dinâmica de relação com algumas daquelas vendedoras e já estou habituado a comprar ali. Mas o preço baixa. Sim, ao final do dia já estava bem mais baratinho. Mas mesmo assim, sempre a preços superiores aos preços do formal. E, no entanto, muitos clientes têm esta prática, não sou apenas eu, há muitas pessoas que eu vejo ali à volta, que compram regularmente às senhoras que estão na rua a vender, podendo fazê-lo no espaço formal, que ali está ali. Sim, mas rápido, então, se não vamos nos perder aqui, se calhar é melhor avançar. Acabar? Está bem, depois falamos. Obrigado. Okay. Podemos? Sim, sim. Então, são as constatações ligadas com estas ideias que aqui foram enunciadas, fracionamento de produtos nos mercados informais e uso de medidas não convencionais. A questão dos preços também está muito ligada à questão dos inquiridores que foram fazer a recolha, porque todo o processo de negociação envolve sempre uma margem de subjetividade muito grande, Se fosse lá eu, provavelmente seriam a preços diferentes, se fosse aqui o Casimiro, não é? Seriam preços diferentes. Se eu já for conhecido, o processo de negociação é também diferente. Se eu aparecer lá caído do céu, o preço é diferente e, portanto, tudo isto interfere com aqueles preços que ali estão do informal e nós temos que ter atenção a todos estes fatores que estão à volta do processo. Depois, as diferenças dos vários tipos de produtos que já aqui identificámos em relação a algumas categorias de preços. Também referir que em relação a algumas categorias de produtos se verifica uma absoluta uniformidade de preços nos diferentes mercados. Açúcar, arroz, cebola, sal, abacates, água gasosa são produtos onde há uma uniformização quase geral de preços. E, portanto, esta é também outra ideia que aqui podia ser anunciada. Ideias a reter, só para finalizar a apresentação. Os consumidores são racionais, avaliam muito bem o que fazem e onde vão fazer as suas compras e têm razões lógicas para o fazer. É uma ideia importante. E por isso é que eles arbitram ou jogam com compras quer no formal, quer no informal. Dificilmente as pessoas vão deixar de comprar no informal, pelo menos determinado tipo de produtos, mesmo que tenham acesso a níveis de rendimento e a níveis ambientais mais acessíveis e mais atrativos. Até porque alguma parte do processo de compra se baseia também na relação pessoal estabelecida entre cliente e consumidor, que é um fator que atrai as pessoas para determinados espaços informais. É um fator não económico, mas com um peso significativo que tem a ver com relações sociais, com capital social e com a manutenção das redes da relação, que muitas vezes estão associadas a esse tipo de fatores. Os jovens têm uma perspectiva diferente do processo de aquisição comparativamente aos mais antigos. Fatores como a higiene, a qualidade, o ambiente, a organização e a limpeza dos espaços de venda são cada vez mais elementos de atração para esta nova categoria emergente de consumidores. Apesar disto, no contexto angolano, o segmento informal continua a ser competitivo. E quando eu digo aqui competitivo, quer dizer que continua a ser responsável pelo abastecimento de grande parte dos consumidores angolanos. É, para alguns deles, ou para boa parte deles, o único recurso mesmo que eles têm à sua disposição. E, portanto, esta é uma informação para a qual quem de direito tem que estar bastante atento. Mais algumas ideias. Isto tem a ver com as questões do acesso aos rendimentos e da desigualdade social que o país continua a vivenciar. Boa parte dos angolanos, infelizmente, continua a não ter acesso aos rendimentos regulares e em quantidade suficiente que lhes permita fazer outro tipo de opção. E esta é uma questão política, que só pode ser resolvida politicamente. Se houver melhor distribuição, provavelmente será um fator que ajudará a determinar dinâmicas diferentes nos processos de aquisição. Depois, a questão da proximidade física. Aqui a proximidade física ligada sempre às questões de comodidade, de economia de tempo, de poupança de tempo. Por exemplo, numa cidade como Luanda, se eu quiser ir fazer compras, às vezes ao supermercado, se eu sair daquela fila de trânsito onde estou, quando eu voltar lá, ela triplicou. E vai-me custar muito mais. Então, para não estar a perder esse tempo, eu mantenho-me na fila e faço as compras a quem está a vender na rua. Esta é uma razão pragmática que explica o processo. Para além de que esta proximidade física é também, muitas vezes, uma proximidade afetiva da natureza das relações sociais, nomeadamente com as pessoas a quem nós já fazemos compras há vários tempos e que realizam a sua atividade à volta do sítio onde a gente mora, não é? São fatores que vão continuar a ser determinantes para justificar porque é que os consumidores fazem ou continuam a fazer compras em locais que não oferecem e uma das outras condições que seriam expectadas que as pessoas tivessem em consideração, nomeadamente as questões de higiene, de segurança alimentar, em relação à conservação dos produtos, ou ao facto dos produtos já estarem fora do prazo de validade, à forma como eles são conservados e manipulados. Muitas vezes as pessoas ultrapassam essas condicionantes em nome de razões mais ligadas à proximidade, à inter-relação social e também às questões de economia de tempo. E basicamente são as principais ideias que eu vim aqui trazer hoje, resultado deste trabalhinho, que foi uma coisa que eu apanhei a meio de caminho, porque eu não estive no desenho do estudo. Se tivesse estado no desenho original do estudo, provavelmente algumas das questões teriam sido diferentes. Apanhei o comboio já em andamento e ajustei-me. O que é meu no desenho do estudo aqui é meter o levantamento de preços, porque todo o desenho anterior já estava feito no quadro das tais jornadas de marketing. E quando foi feita a recolha? Foi em outubro do ano passado, entre 13 e 6 de outubro, salvo o meu ano passado. À vossa disposição. As informações mais. Eu faço um pouco o setor informal. Estás a ver algumas questões? Tem alguma que nós possamos. Não apenas questões, mas também contributos. Porque de certeza que todos vocês sabem coisas que eu não sei sobre esta realidade. Sim, posso começar? Acho que foi um estudo realmente bastante interessante e muito valor. Eu acho que o Carlos Lopes começou com a discussão das políticas do governo, hein? E eu quero saber se este estudo e outros estudos assim pode ser utilizado para avaliar o sucesso ou não, ou o potencial do sucesso da política do governo, porque uma questão é se dentro das suas questões se tem qualquer pergunta que pode medir o nível de suporte da comunidade entrevistada em das políticas do governo e, em princípio, a política do governo de fechar os mercados. E eu acho que a política do governo tem dois aspectos. Uma é um bocadinho forçado é de fechar os mercados, a outra são incentivos, hein, com programas do Way e outros. Eu acho que claramente o fecho do mercado tem uma influência grande, porque nas suas estatísticas pode ver que agora, hoje em dia, os lojas e os supermercados são mais convenientes do que os mercados informais, porque antigamente, 10 anos atrás, foi o contrário, hein? Houve sempre um mercado informal na esquina ou dentro do bairro, e muitos destes mercados são. Agora, eu acho que a situação mudou. Mas a outra questão é o sucesso ou não destes programas de incentivar a mudança do informal para formal. E a minha entendimento é há pouco sucesso nestes, em termos de sustentabilidade destes programas, o microcrédito oferecido através destes programas muito raramente está desenvolvido. Eu acho que é uma questão à volta do sucesso destes incentivos. Mas eu acho que, claramente, os fatores mais importantes hoje em dia, as suas estatísticas mostrou isso, foi as dois fatores, conveniência e o preço. E eu acho que a tendência do influência econômico não é alguma coisa que está nas mãos ou no controle do governo. Isto é uma tendência do mercado, com mais oferta e os preços baixaram, né? So, a minha questão é, se podemos utilizar este estudo para medir de uma maneira ou outra, ou se há questões aqui no estudo que pode ser utilizado para medir a percepção desta política do Estado, em termos de transformação de informal para formal. O desenho do estudo, como eu referi, não é da minha autoria. E o estudo não integra nenhuma questão direcionada para avaliar em que medida é que os consumidores, e neste caso este é um estudo direcionado para alterações de locais de consumo e de práticas de consumo dos consumidores, este é o objetivo. Isto foi feito no quadro de umas jornadas de marketing para formar jovens estudantes, que foi um dos lados que eu achei interessante da abordagem, mas não há nenhuma pergunta direcionada para avaliar o grau de aprovação ou de desaprovação que os consumidores ou a população em geral têm relativamente ao direcionamento político que está a ser posto em prática. Do meu ponto de vista, e não pegando no estudo, porque não tem nada a ver com isso, a minha percepção é de que a maior parte dos programas que estão a ser desenhados e implementados carecem de sustentabilidade. Estou inteiramente de acordo com isso. Podemos, por exemplo, olhar para o Brasil. O Brasil foi um programa de grande dimensão económica, promovido pelo Ministério do Comércio e depois com uma comissão administrativa nomeada presidencialmente para assegurar a gestão do Brasil. O Brasil tinha como finalidades formalizar o comércio, construir os centros de abastecimento logístico, grossista, construir uma série de mercados informais. Foram construídos um bocado por todo o país, boa parte deles permanecem vazios. Foram construídos novos mercados, mas os vendedores não estão lá. Ainda não foi feita nenhuma avaliação independente sobre o sucesso do programa. Já ouvi algumas declarações de responsáveis angolanos, dando conta de que os resultados do Brasil não terão sido eventualmente aqueles que estavam tinham sido previstos. E essa era uma avaliação importante para fazer, associada a todas estas situações de criação de novos mercados, como aconteceu agora há pouco tempo no contexto da província de Luanda, e com todas as iniciativas que têm vindo a ser tomadas, por exemplo, para tirar os vendedores da rua, da cidade de Luanda, com uma intervenção repressiva muito forte em determinadas alturas. Depois houve um retrocesso por força da reação que aconteceu, mas este estudo não contempla questões direcionadas para avaliar isso. Eu partilho da ideia de que boa parte destas iniciativas não têm sustentabilidade porque não se basearam em informação alargada e extensiva sobre as realidades. Não houve, tanto quanto eu sei, estudos prévios para perceber as realidades. Por exemplo, na questão da construção, na questão dos novos mercados, não foram ouvidos os principais interessados, que são os vendedores, sobre a localização. Então, se vão construir 20 ou 30 mercados, como é que os que vão ser os usuários principais dos mercados não vão ser auscultados sobre o modo, o sítio, o formato que devem ter as estruturas? E depois também não há avaliação nenhuma do que foi feito. E depois há também a questão da desarticulação, porque há várias iniciativas, mas cada ministério está a tomar as suas próprias iniciativas, e é a minha percepção, se calhar não estou suficientemente informado, mas não parece haver muita coordenação entre o que faz o Ministério da Economia, o que faz o Ministério do Trabalho, o que faz o Ministério do Comércio. E se calhar deveria haver no quadro deste tal programa de reconversão da economia informal. Eu sei que isto ainda é um programa muito embrionário, não se sabe muito sobre isto, ele vem no Plano de Desenvolvimento Nacional 2013-2017, mas não há muita informação pública sobre o que é efetivamente este programa. Eu tenho alguma informação, ele contempla a necessidade de realizar estudos, de fazer avaliações de impacto social, todos aqueles pré-requisitos que normalmente devem estar associados ao lançamento de projetos com esta dimensão, de coordenação intersetorial, tudo isso está previsto, mas não sei até que ponto é que já começou a ser colocado no terreno. O que me parece é que nesta altura ainda estamos na fase das intervenções pontuais, casuísticas, sobre determinados segmentos, na minha percepção. O Carlos Lopes falou que uma das questões para tirar a questão do crescimento do setor informal já resolveu a questão do engarrafamento e também, não necessariamente, mas o trabalho com o engarrafamento, minimizar a questão do engarrafamento e também ver a questão do desemprego. A minha pergunta é: para que a sua experiência, que a sua percepção, se a venda informal passou a ser também. Tem uma característica cultural para nós. Claro que ela surge num cenário totalmente diferente de sobrevivência, entre aspas, desde a altura da Candoba até os dias de hoje. Acho que cada um de nós aqui está num conceito mais de sobrevivência sem o setor informal, mesmo sendo se calhar utente mais do setor formal, mas fica um pouco complicado. Então, eu queria ouvir se isso passou a ser formal e mesmo resolvendo a questão do emprego, em termos de taxa de crescimento de emprego. Essa questão do setor formal desaparecia mesmo. Por causa da fruta, eu vou falar da fruta, porque a fruta lá dentro é mais barata. É mais barata no supermercado no fecho, mas eu compro na senhora que estava fora na Atlântica. Cada bacia, desde o meio da vida aquela bacia, as senhoras a venderem, etc. Então também estimula, então, que a percebesse um pouco mais profundo, além do preço e todos os outros segmentos que aqui foram apresentados. Eu, quando referi a questão do engarrafamento, tinha a ver concretamente com a venda na rua, dos ambulantes, dos jongueiros. A questão do engarrafamento já não se coloca tanto em relação a quem faz as compras nos mercados. Especificamente em relação aos jongueiros, se nós quisermos passear pela cidade, vamos ver que eles estão concentrados nos espaços com maior congestionamento de tráfego. É uma questão da lógica racional de atores que sabem que ali têm mais oportunidade e mais tempo para fazer o negócio com os clientes. Correm um bocadinho atrás do carro, às vezes, mas entregam o produto e recebem o seu dinheiro e sabem que ali as pessoas, quando estão paradas, olham para as mercadorias, às vezes compram coisas porque estão com sede, que demora muito tempo, e, portanto, há a questão da gestão da oportunidade do negócio. E para resolver o problema dos ambulantes em Luanda, se não se resolver a questão dos engarrafamentos e, simultaneamente, a questão do emprego ou da ocupação mais produtiva para os jovens através de formação profissional ou de outro tipo de enquadramento para lhes permitir aumentar os níveis de escolarização, vai ser muito complicado. Esse é um lado da questão. Relativamente ao informal, a questão do emprego formal é decisiva se houver um processo de diversificação económica, sobretudo com um grande esforço de investimento no setor agrícola nas atividades agroindustriais, que são atividades de alto índice de empregabilidade de pessoas. Provavelmente uma franja significativa dos operadores do informal vão ser chamados para participar formalmente, obviamente que nos níveis mais baixos da hierarquia das organizações, porque os níveis de escolarização e de qualificação profissional são relativamente baixos. Por aí é um caminho. Agora, acabar o informal parece-me impensável, improvável. Em todas as sociedades, mas nos países mais desenvolvidos, temos práticas informais com maior ou menor extensão. No quadro da africano e angolano em particular, a dimensão das relações sociais, que está ligada à cultura, que tem por baixo a cultura, tem esse peso. Aquilo que eu há bocado referia, que eu compro a fruta às senhoras, podia comprar, porque já estabeleci uma relação de cumplicidade, de familiaridade com elas, tenho confiança, também faz parte da minha consciência social. Perceber que aquelas pessoas estão em situação de sobrevivência e precisam muito mais do que os donos do Shoprite, que já estão muito ricos, e para mim não faz uma diferença significativa pagar mais 100 ou 200 kwanzas. Portanto, tudo isto interfere e há determinado tipo de modos de funcionar em comunidade. É uma das coisas que me espanta, mas já no sentido positivo, é a capacidade inaudita que os angolanos têm de fazer um mercado em qualquer sítio. As pontes aéreas são mercados, não é? As pontes aéreas de passagem de trânsito dos peões. E, portanto, há aqui lógicas que valeria a pena estudar e compreender melhor antes de dizer assim, estas pessoas estão neste mercado, vamos pegar neles e acantoná-los ali num espaço qualquer. Estou a usar a expressão acantonar de forma deliberada, intencional, que é o que está a ser feito em alguns casos. E portanto, acho que conhecer bem essas dimensões socioculturais é importante para se poder ter uma intervenção positiva sobre o informal. Do meu ponto de vista, não deve ser um fundamentalismo de formalização. Deve haver aqui a preocupação de algum equilíbrio, de tentar manter uma relação positiva em relação a algumas dimensões das práticas informais que são importantes para preservar hábitos culturais, para preservar tradições, para preservar, inclusivamente, áreas de atração turística em alguns segmentos da atividade, que são importantes. Se trata de espaços mais exóticos, mais atrativos, mais coloridos, podem ser perfeitamente capitalizados ou utilizados de forma mais produtiva. Não parece que o informal esteja em risco. Aliás, sempre que o Estado não cumpre as suas funções de forma competente, para usar a expressão adequada, o informal tem terreno para aparecer. O informal é, por definição, o espaço onde o formal não está, onde o formal está mal, está a funcionar de forma desadequada. E, portanto, parece que é pouco provável que nos próximos anos haja uma retração significativa do formal no contexto angolano. Acho que só a médio e longo prazo é que podemos perspectivar uma situação dessas, porque a questão fundamental, que é arranjar alternativas de ocupação produtiva formal para as pessoas, é muito difícil concretizar num modelo económico muito baseado, sobretudo, no desenvolvimento industrial e de segmentos que são pouco geradores de emprego, que é o caso do petróleo e das indústrias extrativas. Enquanto o processo de diversificação não for efetivo e não se consolidar, dificilmente haverá a contenção do informal. Por outro lado, há uma outra questão que também me chama muito a atenção, cada vez mais nos últimos tempos, que tem a ver com o facto de cada vez mais os governos terem que estar atentos às dinâmicas de migração interna nos países e de estarem habilitados a gerir essas dinâmicas através dos incentivos e dos tipos de investimento que vão fazer nos diferentes sítios. Penso que é um dos grandes problemas do contexto angolano, que é a completa ausência de informação nessa área e de capacidade de gerir essas dinâmicas. Está tudo em Luanda, não é? Ou se não está em Luanda, está tudo no Uambo à volta da cidade, e está tudo no Lubanga à volta da cidade, e não está quase ninguém no interior e no campo. E alguma coisa tem que ser feita, porque quanto mais sobreconcentração urbana houver, mais informal irá existir também. Penso que há... Diga. Eu queria me pegar neste fio mesmo do pensamento da extensão do mercado informal. Não tenho dados absolutos, mas naquilo que é relativo, penso que o mercado angolano está sendo dominado pelo informal. E daquilo que se pode perceber é que, sobretudo em países em que o informal esteja em via de exceção, constitui um risco para a economia, porque o informal não gera emprego, não gera impostos, e isso põe, cria, de certa maneira, um risco para o desenvolvimento do próprio país. Bem, não sei até de que forma, Sr. Carlos Lopes, pode perceber se não há uma política de integração do informal, né, que o governo queria uma política de integração deste informal para um setor informal, nem que seja todo, mas uma boa percentagem. Isso para poder criar política de criação de empregos, né, sobretudo também vai ajudar no rendimento, isso devido aos impostos, porque não se paga imposto, geralmente é o desemprego que aumenta, porque eu acho que nós estamos diante de uma economia que não terá capacidade de responder os desafios futuros. Temos uma economia muito estimada a nível da África, mas que não se enquadra naquilo que são os problemas sociais. Isso é um problema que não está só acontecendo em Angola, mas também no Brasil. uma economia estimada num país que ainda há uma maioria absoluta de jovens ou de pessoas no desemprego, né? Isso tem dito para os economistas, dizem que a força do desenvolvimento de um país está na juventude. E essa maior percentagem da juventude que também está no desemprego, está na delinquência, está no tudo. Então, eu acho que falta política de integração por parte do governo. A questão não está em extinguir o mercado informal, mas está em integrar. Mas é melhor vender bananas ou roubar, assaltar? Eu acho que é melhor vender bananas. Eu não associo o mercado informal com a delinquência. Não estou a associar. Mas associo o mercado informal com o emprego. Bem, não seria com bom. Uma solução. Por parte do governo não seria bom, porque também criaria um risco por parte da economia. Porque nós não vamos subir com um país em que a força de desenvolvimento é que esteja a vender banana. Nós temos que realmente prever os riscos futuros. Não é a força, mas digamos que é uma solução. Há uma demanda no mercado, eu quero comprar maracujá. Não se vende maracujá na Casa dos Frescos. Onde é que eu compro maracujá? Na Zungueira. Acabou. Quero comprar piazete, o garupa, o cacuço, o cachucho. Onde é que eu compro? Na Zungueira, que passa todos os dias de manhã na minha rua. Eu digo, é uma solução, ela está a trazer uma solução, uma demanda que eu tenho. A meu ponto de vista, né? Se os programas do governo funcionassem, acredito que teríamos uma solução de não acabar. Os políticos dizem, minimizar. Mas o incentivo realmente para pagar impostos é de receber um serviço em retorno, é? Sim, não há condições. Well, de facto, o DW, ao longo dos últimos 3 anos, tivemos um projeto com MAPES para reclamar os direitos socioeconómicos dos vendedores ambulantes, hein, ou dos mercados informais, para receber ter acesso do segurança social, pagar a sua cota, mas também ter o benefício do subsídio de reforma para as mulheres, o subsídio de maternidade, etc., etc., todos aqueles benefícios que o mercado informal tem. Até o senhor ministro anunciou que há uma política do MAPES, há 2 ou 3 anos atrás, para estender os benefícios de segurança social para o mercado informal. Hein? Mas, ao longo de 3 anos, não conseguimos. Hein? Oferecemos ajuda, consultoras, etc., etc., para ajudar a criar o regulamento para permitir a extensão, mesmo pilotar esta experiência. Mas, no fim do programa, tivemos a vontade e o suporte de várias pessoas do governo, mas a lei não foi modificada, as condições não foram criadas e até agora não há nenhuma maneira para uma pequena empresária de entrar nos benefícios do segurança social. So, eu acho que só quando as pessoas e os vendedores e os pequenos empresários se têm benefício que pode ganhar através de formalizar o seu negócio, eu acho que é o tipo de incentivo que vai encorajar esta transformação. Mas se o governo não faz as reformas necessárias para permitir realmente os benefícios de chegar ali naquela camada do mercado, eu acho que há pouco esperança do sucesso do programa. E como pagar uma taxa de circulação e ver buracos na rua? Não cria incentivos. Eu queria fazer a minha intervenção numa dimensão política, no nível local e no nível nacional. No que diz respeito aos programas do governo que visam formalizar o setor informal, o palestrante falou em falta de, ou seja, dificuldade de, da articulação entre as diferentes políticas. Isto também concordo, que há a mesma ausência de coordenação, mas também eu vejo outra dimensão, que é os níveis de descentralização, ou seja, de decisão desses programas, centra-se mais a nível nacional, a nível central, e a nível local não se vê, quer dizer que os governos, principalmente a nível municipal, não existe, quer dizer que não há um processo de tomar, não há decisão nesse nível. Não há capacidade. Exatamente. Podemos encontrar uma descentralização, ou seja, desconcentração financeira, mas não conseguimos encontrar a capacidade de decisão. O que faz que, a nível local, torna apenas um processo como numa contabilidade encontramos o tesoureiro, que limita apenas a pagar as despesas, mas não toma iniciativas de planificar politicamente. E isto também tem afetado muitos programas que são, em termos de intenção, são excelentes, mas já na execução prática encontra essas barreiras. E quando se fala de mudanças de hábitos de acesso aos mercados formal e informal, também podemos encontrar a nível local, se olharmos o número de supermercados existente nos municípios de Luanda, quase limitado, né? E isto também pode influenciar os hábitos de acesso ao mercado formal por parte dos consumidores. Porque se nós vou me situar a mim mesmo, se tem um supermercado instalado na minha zona, a tendência é frequentar esse supermercado. Quando está mais distante, mesmo que alguém estiver a vender uma laranja muito mais cara que dentro do supermercado, só pelo facto dessa proximidade facilitar o meu tempo, é mais, tanto dificilmente os hábitos de acesso ao mercado formal ou informal possam ser alterados. E em termos de supermercado, a existência de supermercados nos municípios ou mais próximos do consumidor, também podemos encontrar vários fatores. Primeiro é o fator da existência a nível local de pessoas com capacidade financeira para poder financeira e também de gestão para poder criar esses ambientes de supermercado ou mini mercados formais. E outra é falta de ausência de incentivo a nível local. Por exemplo, vamos olhar o município do Kazenga, mas vamos olhar Kazenga, centro do Kazenga. Não há espaço. Onde é que podemos instalar um supermercado? Pode haver essa iniciativa, mas não tem espaço. O próprio município não cria esses incentivos. Lembra questões de requalificação dos espaços ou valorização do espaço urbano para poder criar mercados que podem gerar emprego e tirar as pessoas do mercado informal para o mercado formal. Portanto, são vários fatores que nós podemos encontrar que, alguns fatores são, na sua maioria, são de profundas medidas de políticas, e outros são da capacidade de gestão dos próprios operadores econômicos. Ainda agora, este é um mês para aí. Foi lançado um novo programa pelo Ministério do Comércio, com umas novas lojas que só estão a vender produtos nacionais. Eu agora não me recordo o nome. Quem é mas foi inaugurado uma em Viana e vão ser inaugurados vários outros espaços que são centros de abastecimento de produtos angolanos produzidos por produtores nacionais. Agora não me recordo do nome, mas isto é um nome da Paparoca, exatamente. Foi lançada a cadeia de lojas Paparoca, que é uma iniciativa do Ministério do Comércio. Foi inaugurada a primeira em Viana, com pompa e circunstância. Estavam lá representantes do governo. E o que eles dizem é que é um conjunto de iniciativas que depois vai ser aberto ao investimento de privados angolanos. O problema é que não se percebe bem quais são as regras para ter acesso à titularidade, o que é que o provável investidor precisa de ter ou fazer, ou ser ou apresentar, para ser candidato a ser proprietário de uma loja Paparoca. Acho que vão ser construídas cerca de 30 estruturas à volta disto, entre 20 e 30, espalhadas pela província e por outras províncias, financiadas pelo Estado, que depois vão ser entregues à gestão privada. E são iniciativas que são consideradas como ajudando a tirar as pessoas do informal e a passar a comprar no formal. A iniciativa em si pode ser particularmente interessante, mas o que era importante é que depois tudo à volta do processo fosse relativamente transparente, não é? Porque o que é importante é avaliarmos no fim, quando as lojas todas estiverem construídas, percebermos quem é que são os investidores que estão a gerir as lojas, não é? E porque é que eles lá chegaram e como é que eles lá chegaram, que méritos relativos é que eles tinham, por exemplo, em termos de experiência empresarial ou outra, para passarem a ser os proprietários desses espaços. Houve um bocadinho a mesma coisa com as lojas que não eram do nosso super, mas era o Popalá, que era um bocadinho mais abaixo. Há várias experiências desse tipo e todas essas iniciativas, o que precisavam era de haver uma avaliação efetiva sobre esse, como sobre o Bué, por exemplo. O Bué foi lançado também com pouca circunstância e ninguém fez nenhuma avaliação sobre os resultados efetivos do Bué. E o Bué está descentralizado, pelo menos fisicamente, não é? Não sei se está descentralizado em termos de operação, mas você vai ao Cacoaco e tem um escritório do BUE, e vai ao Cazenga e tem um escritório do BUE. Está descentralizado. Agora, era importante em termos físicos, mas em muitos casos está a estrutura física, não está a fazer lá nada nas administrações, nos municípios, não é? E era importante fazer a avaliação desse programa, como de outros que têm sido lançados. Porque acho que é um dos grandes problemas que o país tem, é fazem-se muitas coisas sem os estudos prévios preliminares, que é um investimento fundamental, mas que é avaliado como um custo e depois as coisas saem ao lado. É o caso, por exemplo, do Panguila, não é? Do mercado de Panguila, com a transferência do Rock, foi um tiro completamente ao lado. Acertaram no porco quando queriam acertar no leão, e porque não houve estudos prévios, nada daquilo foi feito com uma base. Houve uma preparação política prévia para a transição ou para a deslocalização do Rock, mas não houve uma preparação socioeconómica para fazer essa transição com qualidade e com efeitos benéficos futuros. É desse ponto de vista que eu acho que a informação é cada vez mais um bem essencial, que se calhar não é convenientemente usado. Não, na verdade é uma pergunta, é apenas um comentário. Eu geralmente sou cético e não quero ser a pessoa que vai prever talvez um resultado negativo dessa proposta, né, de fazer com que haja produtos nacionais. Mas eu sou bastante cético quando se tem... Eu creio que os nossos governantes têm muita mania de fazer coisas monstruosas, muito grandes, quando sabemos muito bem que no nosso país a questão de coordenação entre os diferentes setores ainda é bastante precária. Então, eu creio que a função do governo, da classe governante, não é necessariamente fazer o comércio com a população, é criar medidas de modo que se facilite o comércio, porque nós temos empresários capazes de investir no comércio, investem fora, por que, que não investem cá? Então, eu acho que, se por exemplo, mesmo a questão do comércio informal, eu creio que o rock, por exemplo, é um bom caso. As pessoas têm vergonha de quando vem alguém de fora que não passa, não mostra um rock. Eu creio que não precisamos, por exemplo, nos nossos bairros, que tenhamos supermercados um pouco luxuosos, como Shoprite ou outros, para, por exemplo, vender feijão ou arroz. Eu creio que podemos mudar, tipo, um semi-formal, a criar condições de modo que haja mercados com condições e alimentos que deem para o sustento, né, diário do povo normal, e que se empregue essas pessoas, porque na verdade o nosso mercado informal é um grande potencial para o emprego. Nos queixamos muito do desemprego e tudo mais, mas se, por exemplo, criassem supermercados em locais previamente aprovados pela população, que a população se sentiria não tão distante da sua casa, mesmo os vendedores não tivessem essa tendência de fugir e ir vender nas pontes ou ir vender na estrada. Se criassem lugares próprios, o governo pelo menos até poderia fazer, por exemplo, a cobrança de alguma taxa para a higiene do local. Eu creio que seria empregar muita mais gente e teríamos muitos dos problemas que têm a ver com saúde, que têm a ver com essas precariedades na questão do comércio e, às vezes, a exclusão social, porque quando se constrói um grande hipermercado, muita gente fica desempregada também porque há mais concorrência. Então, acho que não precisamos muita coisa de luxo. O que precisamos são locais ideais, locais bons, que reúnam as condições para que os alimentos não se estraguem, que se faça a fiscalização nesses lugares, mas não necessariamente muitos queiros ao nosso sistema. E não precisa ser o governo a fazer tudo, precisa apenas criar condições de transporte, de local específico e com higiene necessária para que isso aconteça. Na linha do que a Laura também disse, sobre as questões da extensão da proteção social a segmentos da economia informal, essa é uma prática que em vários países está a ser experimentada, em alguns casos com muito sucesso. A lei angolana já prevê que os trabalhadores independentes tenham acesso à proteção social, mas até aqui só os artistas é que podem fazer uso dela. Os outros trabalhadores independentes fazem uso dessa lei, são os profissionais liberais, formais. Agora, os informais ainda não têm acesso a esses mecanismos. E há uma série de mecanismos básicos que têm a ver com a promoção dos direitos humanos, a proteção da saúde, em relação aos acidentes de trabalho, etc., que era fundamental, e isso é a responsabilidade governamental. Tem a ver com a criação de condições mínimas para que as pessoas possam depois dar expressão à sua iniciativa. Não é? Eu também concordo que não tem que ser o governo a fazer tudo, e que nem deve ser o governo a fazer tudo. E só em relação àquele amigo que há bocado disse que os informais não pagam impostos. Ah, pagam. Pagam impostos aos gestores dos mercados, aos fiscais dos mercados, à polícia de trânsito, aos fiscais do governo provincial, etc. E pagam impostos quando compram as mercadorias, porque estão subjacentes ao preço que pagam. Agora, se calhar esses impostos não chegam ao sítio certo, que é o Tesouro Público. Que é uma questão diferente, mas que eles pagam impostos de limpeza em muitos mercados também, são eles que suportam a limpeza dos espaços. Portanto, temos que olhar para isso de forma relativa. Vamos pela idade. Não quer falar. Okay, eu também não quero falar. Eu ia focar exatamente nesse aspecto do pagamento de impostos, que se diz que no mercado informal não paga impostos. Naquilo que é o meu conhecimento e a minha experiência de trabalho com compradores do mercado informal, isso para mim é uma inverdade. Talvez são impostos não classificados ou não qualificados, mas eles, no final das contas, acabam por pagar muitos impostos. A outra questão é que, a determinada altura, eu fico sem perceber a diferença entre o formal e o informal cá em Angola. Todos nós estávamos a discutir, a falar do formal, do informal. Eu não consigo perceber, porque acredito que há uma fronteira muito ténue. Quem na verdade é operador informal, quando um zungueiro tem o cartão de vendedor ambulante, quem é o formal, o armazenista que só tem o alvará e lhe faltam outros documentos para se tornar formal? Então, enquanto também não definirmos exatamente quem é o formal e quem é o operador informal, vamos continuar a ter essas situações de que uns não são valorizados pelo trabalho que fazem, e que eu ia discordar um bocado do Rui, que dizia que o informal não gerava emprego. Gera sim, mas num formato diferente, que é na sua maioria o autoemprego. É ocupação, não é emprego. Não. Gera também subemprego. Então, a pessoa não trabalha... Preciso distinguirmos o que é ocupação e que é emprego. Tá bom, tá bom. E tem os seus rendimentos e, na verdade, paga esses impostos que não são classificados. Então, também temos que definir esses aspectos todos, senão todas as políticas que nós criarmos serão um insucesso. E olhando para aquilo que o Casimiro disse com relação aos mercados, todo esse tipo de atividades na periferia ou na zona urbana existem. O que falta, na verdade, é que as pessoas cumpram com aquilo que está escrito nas leis e nos regulamentos. Não sei se porque algumas pessoas tiram rendimentos por fora de tais atividades ou se por algum desconhecimento, as coisas vão acontecendo de forma totalmente desarticulada. O que eu acho, por exemplo, agora no combate à venda informal, por que tirar a venda informal do casco urbano e colocá-la na periferia? Quais são os impactos negativos que tem a venda informal na zona urbana que não terá na zona periférica? Essa questão eu coloco para o Carlos, a ver se me consegue fazer perceber. Naquilo que é a sua experiência, sendo alguém experimentado em questões do mercado informal? O que me parece é que é claramente uma medida de caráter cosmético, fundamentalmente, para dar uma imagem mais moderna à cidade, num determinado contexto, um bocadinho como foi feito quando houve o cano e não havia táxis, contador, e apareceram aí umas frotas muito grandes de táxis que depois rapidamente desapareceram do mercado e que não continuaram a funcionar. Mas na altura do cano era necessário dar aos visitantes, passar para os visitantes uma impressão de normalidade, de regularidade do funcionamento da cidade. Esse é um dos pontos de vista, que há essa preocupação, que me parece superficial. Depois, também penso que em determinadas circunstâncias e em determinados contextos deve-se olhar para a presença dos operadores informais, tendo em atenção a relação custo-benefício. Muitas vezes as questões, por exemplo, do trânsito e do engarrafamento são potencializadas pela presença dos operadores informais, que atrapalham o trânsito e que o fazem andar mais devagar. E fazem andar mais devagar não só porque estão colocados à frente dos carros, mas porque as pessoas param para fazer a compra, abrandam, ficam à espera e tudo isso são externalidades negativas. Um bocadinho como acontecia, por exemplo, com o ROC. O ROC, sendo o centro comercial que era, colocava sérios problemas de circulação na zona e problemas ambientais complicados, com a questão do lixo que era acumulado. Portanto, tem que se avaliar aqui as diferentes dimensões. Eu acho que deve haver um esforço de regulação da atividade da venda ambulante, porque em praticamente todos os países do mundo há venda ambulante. Não percebo porque é que não há de haver em Luanda e porque é que ela há de estar atirada lá para o quintal e não estar na sala de visitas. Tem é que ser, penso eu, regulada, tem que ser organizada, mas essa organização e essa regulação tem que ter em conta quem são os atores, tem que ouvir os atores, tem que perceber o que é que eles querem, o que é que eles pensam, para depois poder decidir de forma que seja relativamente consensual. Consensual não é no sentido que toda a gente esteja de acordo, é no sentido que boa parte das pessoas compreendam as razões dessas mudanças, ficando, portanto, mais disponíveis para aceitar. Eu acho que o caminho tem que ser por aí. Agora, porquê que há, nesta altura, ou episodicamente, momentos ou fases na vida da relação entre autoridades e operadores do informal, onde as práticas repressivas aparecem mais manifestas? Isto é um caso que eu tenho vindo a acompanhar em Angola ao longo de vários anos. Por exemplo, lembro-me que em 96 houve uma série de deportações de libaneses e malianos, etc., que eram acusados de serem responsáveis pela hiperinflação, porque eles é que manipulavam os preços. Há vários episódios que se vão sucedendo e que depois se diluem, como por exemplo em relação às Quínguilas. Houve uma altura em que as Quínguilas eram fortemente perseguidas. Nesta altura elas estão sentadas à frente das instituições bancárias com a maior tranquilidade do mundo. Algumas até já têm terminal de pagamento automático para vender os saldos. É verdade, estão-se a modernizar. Estão a acompanhar toda a tecnologia que tem que defender. E portanto há estes ciclos que vão acontecendo, para os quais eu não encontro uma explicação muito óbvia, mas que devem ter alguma razão. Alguma razão terá, seguramente. Alba, se faz favor, Não, Alba, por favor. Era só uma questão. Obrigada pela apresentação. Que tem a ver precisamente com o que estava agora a dizer, porque eu também observei, há pouco tempo que moro cá em Luanda, não? Mas observei que muitas vezes os que estão a vender na rua escapam da polícia, parece a polícia, escapam rapidamente. Estamos a ver também que alguma vontade parece de aproximação, vontade política, algum programa que está a ser desenvolvido para formalizar o mercado informal. Mas, se por um lado a polícia, que também recebeu ordens do governo, está a perseguir, então, também pode criar um... Não sei se é porque estava a dizer o Tiago que alguns têm cartões de... Venda ambulante. Não sei se falta esse cartão e essa razão pela que persegue, mas que se cria um clima de contradição também que... Como os vendedores também vão aproximar-se a esse tipo de iniciativas, vão ver esse tipo de programas para formalizar a situação com bons olhos, se por outro lado estão a ver-se perseguidos, um bocado, não, eu não, sim, uma pergunta aberta para toda a gente. A relação entre o Estado angolano e a Angola, ao longo da história, tem sido ligada. Passa por fases onde há ciclos repressivos intensos. Por exemplo, a fase onde foram queimados mercados, destruídos mercados, e por fases onde aparentemente tudo é consentido e ninguém faz nada, fica tudo, cada um a fazer o seu business, eles lá e nós cá, e é assim que as coisas já vão funcionando. Agora, por exemplo, em relação mesmo a esta prática repressiva que aconteceu há uns meses a esta parte, inclusivamente houve intervenção presidencial para travar o processo, porque há reclamações das pessoas e pessoas que viam situações complicadas, de senhoras a correr com criancinhas e as criancinhas a cair pelo chão com os polícias e os fiscais atrás, começaram a chocar a sensibilidade mesmo daquelas pessoas mais insensíveis que vão naqueles jipes muito altos e com vidros muito fumados. Mesmo essas coisas são capazes de ir vendo de vez em quando. Ana. Eu queria só referir uma coisa que foi levemente agora falada, que tem a ver também com, precisamente para a ausência da criação de informação antes de se reinstalar em mercados, que criam situações muitas vezes contraproducentes e que não se prevêem à partida ao nível da expansão urbana, por exemplo. E nós estamos a ver agora a situação no Panguila e a situação no Cacoaco, de todas as dinâmicas de expansão informal do Moseque, com consequências muito negativas no aumento da criminalidade também nesses sítios. E portanto, porquê? Porque no fundo de repente temos uma área enorme de Moseque onde a única atividade é à volta do comércio e as pessoas ficam muito dependentes dessa informalidade para conseguirem sobreviver. E portanto as atividades criminais acabam por ter muito mais, por crescerem muito mais e para além do próprio crescimento desordenado da cidade, não é? Sim, essas novas urbanizações, porque depois agora nós estamos chamando novas centralidades, mas aquelas que não têm o mesmo estatuto e que portanto não são centralidades, como os jangos e outras áreas de realojamento, tem havido um acréscimo significativo de problemas de segurança, de criminalidade, muito associado à falta de preparação dos processos. Porque eu acho que uma das principais lacunas no contexto angolano é a falta de estudo prévio da avaliação de impacto social sobre os processos que vão ser implementados. E que essa tem que ser uma perspectiva para o futuro a ser tida em conta. Quando se quer desalojar um mercado ou realojá-lo, quando se quer desalojar a população de um bairro, tem que se fazer sempre o trabalho de casa, ok? Não só ver onde é que se vão colocar, mas o que é que vai acontecer, avaliar as mudanças sociais que vão resultar daí. Por exemplo, houve situações de crianças que foram desalojadas com os pais e que viram os anos letivos interrompidos porque foram para zonas onde não tinham acesso à frequência escolar. Isto tudo tem que ser pensado antes, não é depois das coisas acontecerem, ir improvisar e encontrar soluções para contornar. Exatamente, elas acumulam-se. Obrigada. Antes de fechar, só quero dizer, tem um café que foi comprado tudo no setor formal. Maravilha.